E hoje o Revista RTM está recebendo Guilherme Damásio Goulart, ele que é advogado e consultor em Direito de Tecnologia e Segurança da Informação e vai falar para nós sobre crimes virtuais, um assunto extremamente atual. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Renata. Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Transmundial. Seja bem-vindo aqui na nossa entrevista. Para começar, a gente já quer saber a definição do que é crime virtual. O que são esses crimes virtuais? Sim. Como as pessoas já devem ter ouvido falar nessa semana, né, entrou em vigor a nova lei que define os crimes informáticos, né, os delitos informáticos, e que basicamente envolve aquelas ações praticadas por pessoas contra particulares ou empresas e que dizem respeito à invasão de dispositivos informáticos. O que é um dispositivo informático? Pode ser um computador, pode ser um celular, um tablet, uma conta de e-mail, contas online, contas de redes sociais. Em princípio, todas essas questões estariam envolvidas nesse novo crime de invasão de dispositivo informático. Certo, Guilherme. Então, por exemplo, eu, você, os ouvintes, todos nós estamos sujeitos a esses crimes. Sem dúvida. Nós podemos estar sujeitos, né, em função de ações de hackers ou de crackers, que são ações que envolvem violação, mau uso de senhas, a instalação de vulnerabilidades, na instalação de vírus e coisas dessa natureza. E Guilherme, como é que a gente pode fazer para a gente se proteger contra esses crimes? A proteção, o ambiente virtual é um ambiente bastante complexo, né? Como não apenas as pessoas, mas as empresas, elas estão sempre vulneráveis a uma série de ameaças que estão sempre se renovando no ambiente virtual, né? As empresas, inclusive, contratam profissionais e mantêm equipes justamente para a proteção dos seus ativos de informação. Em relação às pessoas, há algumas dicas bem simples. Por exemplo, e talvez a mais importante, é sempre manter um computador sempre atualizadinho, sempre com um antivírus instalado, sempre também com uma barreira de proteção chamada de firewall, né, para aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, isso ajuda bastante. Evitar também clicar em links estranhos, em redes sociais, em e-mails, principalmente em links que envolvem propostas muito benéficas, promoções de empresas desconhecidas, ou ainda sugerindo que a pessoa clique em links de fotos, de personalidades, ou é muito comum logo após grandes eventos assim, que aparecem na mídia, comecem a correr alguns e-mails com clique aqui e veja as fotos do evento, clique aqui e veja as fotos do acidente. Então, ficar bastante atento a esse tipo de link ou de e-mails que sejam muito convidativos, assim, né? É algo que a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento para ficar mais atenta, né? Certo. E Guilherme, tem alguns e-mails, por exemplo, que chegam realmente com cara assim de falsos, né? Por exemplo, te vi nessa festa, clique aqui para ver, por exemplo, né? A pessoa nem foi numa festa, mas, por exemplo, tem alguns e-mails que chegam com nomes de bancos, né? Como que a pessoa faz para saber se realmente é do banco ou não? Os próprios bancos indicam nos seus sites, né, e a maioria dos bancos, que eles não enviam e-mails para as pessoas sugerindo o fornecimento de senhas ou sugerindo até mesmo que as pessoas cliquem em links ou forneçam informações pessoais. Via de regra, a pessoa sempre deve acessar o seu banco digitando o endereço no próprio navegador, né? Evitando clicar em links que levem ao banco. Por quê? Porque isso pode levar a pessoa a um site que seja um site falso, com a mesma cara do site do banco, mas que vai fazer com que a pessoa forneça os dados para um eventual fraudador, né? Claro que não existe, e esse é um ponto que deve ser ressaltado, não existe segurança 100%. Nem as empresas e nem as pessoas estarão 100% seguras o tempo inteiro. Isso não existe, né? Pode fazer analogia com a segurança real, no mundo real, né? É impossível que nós estejamos seguros o tempo inteiro. Mas essas pequenas dicas, elas podem ajudar bastante, né? Um outro ponto que a gente pode colocar também é que há necessidade de que os próprios governantes, os governos, invistam na educação digital, né? Se a gente fala se a gente ensina os nossos filhos, as nossas crianças, de que elas não devem conversar com qualquer pessoa na rua, não devem aceitar presentes estranhos, essas dicas que valem para o mundo real, existem dicas também que devem ser aplicadas no mundo virtual, e que se a gente passar a ensinar nas escolas esse tipo de cuidado, o mundo pode se tornar um lugar digitalmente mais seguro. Até porque daqui para frente a tendência é digitalizar ainda mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje já existem, por exemplo, fechaduras eletrônicas ligadas à internet. Então, coisas que eram impensáveis, hoje já é realidade. A gente consegue comprar em qualquer loja virtual uma fechadura que a gente pode abrir pela própria internet ou pelo telefone. Ou seja, estamos falando de um assunto atualíssimo, né? E algo que também saiu nessa semana é a nova lei Carolina Dieckmann. Você poderia explicar para a gente como vai funcionar essa lei? Essa nova lei, que trata da chamada popularmente de Carolina Dieckmann, em função dos eventos que antecederam a aprovação dessa lei, né, ocorridos com essa atriz, envolve justamente a invasão de dispositivos informáticos alheios, né? Houve uma atualização no Código Penal, e aquele que fizer a invasão de um dispositivo informático que esteja ligado ou não a uma rede de computadores e que tenha um mecanismo de proteção, comete esse crime. Então, a importância da compreensão desse crime é que aqueles computadores que não estiverem protegidos, não possuírem um mecanismo de segurança, a pessoa que comete a invasão, em tese, não poderia ser punida. Bom, esse daqui foi o nosso entrevistado, Guilherme Damásio Goulart, advogado e consultor em direito da tecnologia e segurança, falando para a gente hoje sobre crimes virtuais. Muito obrigada, Guilherme. Fique à vontade para voltar mais vezes.